Antena News. Informação. De segunda a sexta-feira, às 11h40. Com Carlos Bonaparte. Ele é o Avô Cantigas. E é o próximo entrevistado da Rádio Antena Web. Eu sou o Avô Cantigas. Todas as crianças são minhas amigas. Sou o Avô Cantigas. Rapazes e raparigas. Carlos Vidal, a cantar desde 1973 e Avô Cantigas desde 1982. Já se perdeu a conta? As crianças em que deixou um sorriso e uma agradável recordação do avô mais ternurente de Portugal. Avô Cantigas, em entrevista à Rádio Antena Web, em mais uma edição do Tempo de Antena, na próxima sexta-feira, dia 20, a partir das 5 da tarde. Uma entrevista muito especial, um programa muito especial, de um avô muito especial. Carlos Vidal é o próximo entrevistado do Tempo de Antena, nesta sexta-feira, dia 20 de maio, a partir das 5 da tarde, aqui na sua rádio Antena Web. Bom dia, este é o Antena News. Rikers Island é onde se encontra preso Dominique Strauss-Kahn, o diretor-geral do FMI, ele que não marcou presença ontem na reunião em Bruxelas, de onde saiu, aliás, a aprovação da ajuda a Portugal de 78 mil milhões de euros, e onde também se deixou antever uma nova ajuda à Grécia, ora com novos empréstimos, ora com a extensão dos prazos para pagar estes mesmos empréstimos. Duas ameaças de bomba deixam entidades irlandesas em alerta máximo. Ontem, um explosivo foi desativado numa cidade da República da Irlanda, a 25 km de Dublin, a capital irlandesa. A ameaça era verdadeira e as autoridades provocaram uma explosão controlada. Uma outra ameaça também se deu numa estação de comboio no norte de Dublin, mas esta era falso alarme. Confrontos na Turquia, na fronteira Turquia-Iraque. Os manifestantes pedem os corpos das 12 vítimas mortais do partido PKK, o partido independentista curdo, ilegal na Turquia. Este acontecimento deu-se depois de o partido PKK ter quebrado o cessar-fogo que durava há escassos meses. As autoridades turcas também agora uma escalada da violência, numa altura em que se aproximam as eleições na Turquia. Árvore da Vida, um filme que dividiu opiniões no Festival de Cannes. O filme, que era um dos mais aguardados, acabou por gerar muitos aplausos, mas também muitas críticas e muitas reservas. O filme ficou ainda marcado pelo regresso de Terence Valley ao grande ecrã, mas também pela ausência do mesmo ator em Cannes. Foi descoberta em Deraa, no sul da Síria, uma fossa onde jaziam 80 corpos. A pressão sobre a Síria aumenta para acabar com a bruta repressão sobre os manifestantes. Organizações não governamentais de apoio às vítimas e dos direitos humanos afirmam que há mais de 700 vítimas mortais e 8 mil detidos e ou desaparecidos. Passaram-se 21 anos desde que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, retirou da sua lista de doenças mentais a homossexualidade. 21 anos em que, de uma forma geral, se evoluiu. Vários países passaram a tolerar a homossexualidade e, em alguns desses países, até passou a ser possível o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Nestes 21 anos, apenas uma questão parece ainda dividir o mundo genericamente. É a adoção de crianças por casais homossexuais. A edição do Antena News de hoje termina por aqui, mas regressa amanhã às 11h40. A informação desportiva tem início às 20h e mais um Desporto Antena.